Flávio, qual seria, que é a sua experiência? Eu te daria uma... A perícia. Qual que é a sua perícia? A lucidez. E como que o senhor traz isso para as pessoas? Com a conversa? Hoje, trago isso por uma forma de conversa. Mas o comando, que é ligado à lucidez, trabalha numa forma de um planeta. Então, quando nós trabalhamos com o planeta, vamos dando gradualmente os caminhos naquilo que a vibração do planeta se adequa para que se desperte. Então, dentro do nosso comando, entendemos e pedimos a esferas mais superiores que venham aqui, avatares, trazer comando de iluminação, pois se está na hora, se não está, tudo que vai trazendo essa lucidez, nós vamos, não só eu, não se iludam, eu sou um dentro de vários, e vamos trazendo aos poucos isso para o planeta, como o planeta se permite. Então pode-se dizer que vocês são o que chamamos aqui no futebol de olheiros. Vocês vêm aqui, dá uma olhada no planeta, vai falar assim, aquele fulano daquela galáxia seria bom aqui nesse lugar, cara. Ele ajudaria. Vamos entrar em contato com ele? Seria mais. Então, basicamente, a gente tem que agradar vocês. Não. Vocês não precisam me agradar a ninguém. Pô, pra trazer alguém top aí. É uma forma de brincar. Sim, eu também gosto das brincadeiras. Estou muito acostumado com vocês, pois estamos em plena conexão com vocês. As pessoas entendem, infelizmente, as pessoas têm algumas ilusões a espíritos que estão em comandos planetários, estão em graus que eles julgam mais elevados. Nós estamos conectados. Tem senso de humor. Mais evoluído o espírito, mais senso de humor ele tem, mais engraçado ele é. Outra coisa, meu nobre, nós estamos muito próximo a vós, estamos toda hora conversando, vimos vocês fazerem os primeiros vilarejos no meio do nada e construírem cidades, então estamos muito relacionados aos costumes de vocês. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Lúcius. Esse nome é um nome de vida passada ou é uma roupagem? Ficar melhor entendido, é como eu gosto, já tenho muitos anos como Lúcius, pode-se dizer, ao seu entendimento, uma roupagem, mas eu sou. O senhor acredita que uma pessoa, quando esposa um tipo de atividade, é o que ela faz que o define? De forma alguma. Atividade é uma atividade. Que ela é como essência. Você pode ser um advogado, já fazer atividade de advogado, de jornalista, de médico, mas você não é o médico. Você não é um médico a vida inteira. Você está só ali fazendo por um momento curto, relativo. Apesar de eu estar em algumas atividades, já num período que para vocês é um tempo relativamente grande. Lúcius, sou eu. Minhas atividades são funções que eu exerço. São situações distintas. Certo. Esse nome o senhor usa, obviamente, com o propósito da comunicação com os encarnados. Como dizer, não é necessariamente o nome da sua última encarnação. Não. Eu ainda não encarnei nesta orbe como vós. Ah, então a gente pode dizer que o senhor encarnou em outro planeta? Podemos dizer que sim. Ou podemos dizer que de onde eu estou seja a minha encarnação. Pois temos diferentes planetas em diferentes estados vibratórios. e dentro desses estados vibratórios adensados, você pode estar encarnado aí num estado mais adensado e eu encarnado aqui num estado mais menos adensado, que vibra conforme, igualmente, quando você desencarna. Eu estou vivo, você está vivo, em diferentes dimensões. Entendi. É possível o que a gente chama de extraterrestre, um habitante de uma órbita diferente, como a Terra, se comunicar com a gente de lá? Sim, é possível. É possível. Isso é o que o senhor está fazendo? Estou tanto tempo aqui, eu não sei se eu sou habitante de outro planeta. O que eu estou fazendo é... O que eu faço é o seguinte: eu estou ligado a um comando de lucidez que está exerce aqui na Terra, junto com os comandos planetários desse planeta, desse sistema de evolução. Estou aqui um pouco antes dos últimos exilados chegarem, começar todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Não sou mais e nem menos que nenhum de vocês. Talvez pela minha forma, ou a forma que eu gosto de estar aqui, ser parecida com a de vocês, não me considero tanto tão fora. Só estou aqui ajudando num processo evolutivo. Só isso. Certo. O senhor disse que é possível as pessoas se comunicarem estando encarnadas num outro planeta, e por que não se a densidade vibratória daquele planeta é igual à do nosso astral? Sim. Pode-se concluir disso que o senhor então tem as mesmas capacidades de locomoção e desprendimento de um lugar específico que os espíritos? Sim. Só que eu não vivo em outro planeta, para ficar mais específico. Em muito tempo eu vivo próximo ao seu planeta, pois exerço um trabalho direto com o ciclo evolutivo daqui. Então estou alojado muito próximo, junto com outros que estão dentro desse comando, outros agentes ou guardiões, como vocês poderiam falar. Apesar que a palavra guardião hoje se remete a um tipo de guardião no seu plano terreno. Uhum. E vocês sempre se ligam a isso. Mas estou ligado a outros agentes que exercem o mesmo trabalho, que ficam conectados, exercendo e visualizando todo esse processo evolutivo de um planeta. Só que existem vários comandos dentro desse comando, e eu trabalho dentro de um desses. Apenas isso, há muito tempo que eu vim para cá, e há muito tempo estou aqui próximo de vocês, acompanhando de perto tudo isso. Uau. Então eu não estou lá. Claro. Estou. Mas pode-se dizer que o senhor nasceu lá. Pode-se dizer que eu nasci lá. Dentro dessa fisicalidade que constitui a sua, entre aspas, matéria. Sim, minha matéria, uma matéria. É. É uma forma de matéria. Por mais que seja quintessenciada. Sim. Certo. Ou vocês, né? Mesmo quando vocês vêm pra cá, é uma matéria. Um corpo. É um tipo de corpo. É um tipo de matéria. Tudo é variável dentro do universo. Vocês se apegam muito a essa matéria que vocês vivem, acreditando que o que não é isso é mais essência. Até para o espírito, uma parede que tem lá na colônia, ele não consegue passar, porque é uma matéria. É uma matéria dentro da vibração que ele está. Então para ele aquilo é físico, como para você essa cadeira física. Olha só, machuca, né? Machuca. Certo. Como isso, como todo um sistema, como se não precisaríamos de cidades astrais, não precisaríamos de toda uma estrutura. Sim, senhor. Vou pedir ao senhor o nome desse planeta, de onde o senhor vem. Eu não imagino por que não poderia falar, mas se não puder, que o senhor desse um nome igual, um nome que possa ser usado. Vou te falar de onde eu venho. Não especificamente o local exato, mas eu venho de Orion. Então, eu posso chamá-lo de Lúcius de Orion? Pode. Posso, vou fazer isso. Lúcius de Orion. Já falamos com o João de Vênus, uma outra oportunidade. Sim, sim. Então, em Orion é um espaço muito grande. É sim. Como se fosse uma galáxia. Exato. Igual a Andrômeda. E dentro dessa galáxia existem milhares de sóis e sistemas solares. E dentro de um deles encontra o planeta onde o seu espírito nasceu. Sim. Pode-se dizer que o seu espírito, para habitar a região astral daquele planeta, que para nós já seria o equivalente ao nosso astral, ele veio de um lugar mais sutilizado ainda? Sim, como todos. Posso dizer que meu espírito nasceu. Como o seu, ele sempre existiu. Em diferentes formas. Sim. Sim. Aquilo que chamamos de Deus, essa grande consciência, esse grande universo sempre existiu e somos parte de tudo isso. Sempre existimos também em diferentes formas de vida, em diferentes formas de consciência. Viemos aumentando, expandindo isso de formas graduais até chegar nessa que eu tenho hoje, nessa que você tem aí agora. Apenas isso. Esse estado de ser mais utilizado que é necessário para que exista diferença dimensional lá no seu planeta, confere aos seres que lá gravitam uma evolução, um nível de esclarecimento muito maior que os nossos até astralinos aqui. Sim. Claro. E há muitos encarnados hoje daquela região. Sim. Na Terra. Sim. Há muitos encarnados daquela região, há muitos encarnados de outras regiões, há muitos encarnados no seu planeta pela primeira vez aqui. Sim. E na construção da codificação do Kardec, os espíritos respondem que não tem nenhuma utilidade, senão Deus permitiria saber quem que veio, de onde e qual que é a primeira vez aqui. Sim, sim. Claro, não tem utilidade nenhuma. Não vejo. Qual o propósito dessa transmigração? Ou seja, virem espíritos de outras galáxias, mais, obviamente, mais esclarecidos para a nossa. Quando vocês estão passando por uma transição novamente, por esse ciclo evolutivo que esse planeta está, essa escola, como gostamos de dizer, que é a Terra, e vocês estão transmigrando de um lado mais ignorante para um lado um pouco mais despertar de esclarecimento. Obrigado por pouco. Sim. Necessita-se mais espíritos afins disso para cada vez mais trazer a evolução para cá. Logo, os que estão menos evoluídos, assim pode-se dizer, os que não estão na mesma sintonia, serão extraditados, como é um algo comum a ser feito. Como vocês vieram para cá, quando eu me estabeleci junto a esse comando para cá, foi para preparar o terreno para que muitos viessem para esse começo de agora, do qual vocês vivem. Explica mais essa parte, para que muitos viessem para esse começo de agora que vocês vivem. O que você conhece como Terra. Ah. Isso que você conhece e tem quando outros espíritos, outros seres de outros que vocês têm como deuses ou como extraterrestres vieram para cá e aterraram o campo até a civilização ser conhecida como ela é hoje, nós preparamos isto nos bastidores do astral para que isso seja possível para as pessoas, para eles poderem vir e para todo esse projeto terreno ser cumprido, essa escola para que espíritos cada vez viessem aqui e passasse pelos seus ciclos reencarnatórios e evolutivos, para que de onde eles vieram, não estavam dando certo, não estavam mais afins, vieram para cá, aprenderam, estão aprendendo o que podem aprender. Se eles não estiverem mais afim daqui, serão extraditados para outros orbes e lá aprenderão. Isso. Nesse planeta existe essa movimentação tal qual no nosso planeta, de relação com as colônias espirituais? Existe mediunidade? Como é que ela... De onde vem? Existe de uma forma bem diferenciada da que vocês têm hoje. Hoje a mediunidade de vocês cresce numa forma muito exponencial de poder se relativar com qualquer, com várias dimensões. Lá, que você chama de mediunidade, essa sensibilidade é diferente. Hoje está muito mais avançado desde a última vez que eu estive. Mas já tínhamos faculdades sensitivas, como controle da gravidade, comunicação por mentes e outras situações mais avançadas, mas não tínhamos tanta necessidade de a que vocês têm de comunicações com o que vocês chamam de desencarnados aqui. Lá tínhamos aparelhos que isso já resolviam pra gente. Claro, eu ligo, por exemplo, uma tela de alguma coisa, converso com a minha mãe ali, do mesmo jeito que eu converso hoje. A diferença é que ela está lá 200 quilômetros daqui. E a outra, a distância é vibratória. Exato. Claro. Então, vocês conquistaram uma comunicação muito ótima em relação a corpo físico e corpos extrafísicos, com os outros, uns seres de várias vibrações, muito interessante. Conquistamos? Por que não está na mídia, então? Por que não está? Porque tudo demanda um tempo. Mas o senhor está dizendo que é uma conquista já real, isso? Já. Há muito tempo. De se comunicar com seres que estão vivos, ou seja, encarnados em outros planetas, e também os espirituais. Sim. Porque o senhor equivale, comunicar com o pessoal do vosso planeta equivale a se comunicar com os espíritos aqui. Sim. Claro, se uma tecnologia serve aqui, serve lá. Sim. Qual que é a forma de viver da sua sociedade que mais chocaria o ser humano de hoje? Uma ótima pergunta. Forma de viver na minha sociedade. É. Minha sociedade difere praticamente 100% da que vocês vivem. Acredito que vocês se apegam a limites. Vocês acreditam que o amor salva tudo. Só que vocês não sabem o que é amar. Vocês ainda engatinham no que é na expressão do amor. Talvez o que seja amor para nós, para vocês, seja algo totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que vocês amam, vocês se perdem em emoções e deixam elas te tomarem como ódio. Por isso que costumo falar que amor e ódio caminham junto. Porque vocês se pegam a ilusões, a paixões, e confundem achando que são, sabe, detentores do que é realmente o amor. Talvez seja isso que mais difere, mas em questão de civilização e comunicação, tudo difere muito. Eu vivo muito tempo aqui. Eu tenho falado com extraterrestres no solo americano. Sim. E cada um deles, num livro que chama Sobre a Pluralidade dos Mundos Habitados, onde eu falei com 12 raças que são mais parecidas com nós na nossa galáxia. E eu percebi que cada um deles, cada raça tem uma estimativa de vida diferente do outro. Uns viviam 200, outros 600, outros 1.200 anos. Qual que é a estimativa de vida sua? Eu espero que uns 800 mil anos. Isso se deve ao número de coisas que é possível fazer nesse estado de consciência e existência. Sim, é isso? Exato. Claro. Vocês têm esse apego a quanto tempo se vive? Lógico, eu entendo, porque vocês entendem que vivem pouco e ainda não despertaram para que tudo é uma extensão de um todo. Então toda forma de vida é uma grande extensão única e cíclica. Talvez 800 mil anos, como eu estou aqui, mas depois disso, um outro campo vibratório, continuo vivendo ainda de uma outra forma. Então, é aquilo que a gente chama de eterno. Nossa. Quando nós passamos por um período e entendemos a evolução, entendemos que não existe limite. Só existe formas e extensões de vida, que a vida nunca para. O senhor sabe que, de acordo com a doutrina do Buda, ele fala sobre 5 agregados. O agregado da forma, da consciência, da percepção, da sensação e da consciência. E é isso que mantém a gente dentro de uma personalidade e não unido ao todo, ao uno. Vocês ainda cultivam uma certa graduação disso, porque ainda vivem em sociedade e se identificam como unidade. Estou fora de ser um total iluminado, meu nobre. Estou totalmente fora, é o que eu digo. Só estou exercendo aqui uma função dentro de um comando. Olha. Dentro de uma parte de um comando no ciclo evolutivo da Terra. Exercia em outras órbitas e vim para cá quando fui convidado, junto com outros, a trabalhar nisso. Não sou nenhuma forma tão evoluído ou menos evoluído. Eu só trabalho no comando que cuida da lucidez terrena. Nossa. Então, nenhuma forma aqui estou querendo ser tão evoluído assim. Claro, realmente. Sim. Ainda estou nessa unidade. Eu ainda estou dentro das minhas formas, eu ainda estou caminhando, assim como vós, talvez um pouco mais lúcido, só. Claro. Essa diferença de lucidez, por mais que esteja longe, né, dessa perfeição, para a gente representa muito, ou pelo menos o suficiente para não conseguirmos ficar perto de vocês. Sabe o que acontece? Ah. O problema é que vocês ainda se veem como pequenos. Vocês se põem, vocês se ajoelham perante aquilo que vocês acreditam que é grandioso. Talvez num fato, pela forma em que a civilização vem sendo feita durante todos esses séculos, na forma de vida que vocês vivem, dentro da crença que vocês têm, e do que vocês já traziam de outras ordens, e aqui se criou uma grande sociedade onde poderosos fizeram e tiraram o poder de cada um e colocaram-se em centros de poder para fazer o ser humano acreditar que ele é inferior, primeiro aos deuses, depois aos reis, depois a Deus. Então tiraram o poder de todos e falaram que o poder estava fora. Quando vocês despertarem e entenderem que o poder está dentro de cada um de vocês, até o estado de lucidez, em que um tem mais e outro tem menos, é a mesma coisa relativa quando você vê um professor na sala de aula. Ele é um igual. Ele só tem uma visão um pouco mais dilatada de assuntos que você. Isso não faz dele um iluminado. Talvez por esse seu profundo, não seu, mas por de vós, de vocês todos, esse fato de vocês se colocarem tanto como inferiores faz idolatrarem falsos deuses e falsos ídolos. Porque quem quer isso está com carência. Quem quer ser idolatrado por alguém... Totalmente. A pessoa que quer ser idolatrada, ela precisa se autoafirmar. O Deus também, né? O Deus também. Quem quer ser idolatrado. Exatamente. Quem quer ser idolatrado. Se vocês tiveram na história de vocês extraterrenos que depois foram considerados deuses, dentro das histórias falsos desses deuses que pediram e oprimiram as pessoas por essa idolatria, eles também queriam se autoafirmar. Eles também estavam nesse estado de mendicância interior e queria essa autoafirmação perante o seu povo, pois viam vocês como inferiores e entendiam que se vocês se reunissem para tirá-los de lá, era possível. Como é só observar a história. Se o povo se reunisse, eles tiravam poderosos que oprimiam, tiravam crenças que hoje destroem vocês. Vocês ainda vivem isso nos dias atuais da sua terra. Fez-se crer que Deus existe lá fora e ele oprime primeiramente, depois ele é agressivo, depois ele é amoroso, mas ele sempre está lá fora. E esqueceram. Esqueceram não. Encobertaram que ele está dentro de cada um de vocês, em que ele é vocês. Só isso. Se cada um entendesse que é uma fonte de luz grandiosa nesse universo, e com infinitas possibilidades de crescimento e de aprendizagem, não se colocavam como inferiores e não ia ficar idolatrando qualquer espírito. Uma questão que surge e tem a sua pertinência, a gente às vezes faz uma ligação que se fosse comparar o ser humano com qual animal a aparência dele mais aproxima, talvez lembrasse um macaco. Algumas raças lembrariam um réptil, né? um jacaré, algumas um gato. A sua traços lembraria o quê? Os seus. Igualzinho. Ou seja, se fosse falar de um animal, seria um macaco também. Sim, claro. Meu tronco genético lembra muito o seu. Entendi. Tanto que dentro de onde eu vim, aqueles que nós trouxemos foi para alinhar dentro do tronco genético deles, muito próximo. Daí misturou junto com os seus e vocês foram criados. Quando o senhor fala nós trouxemos, o senhor estava lá no meio? Eu fui dentro do comando que trouxe os extraditados para cá. Entendi. Mas eu sou da mesma... Eu fui um dos que me voluntariaram a trazer os extraditados. Era mesmo alguns dos meus povos. Os exilados. Alguns exilados. Os exilados não foram de um lugar só. Aham. Não só tem capela. Existem inúmeros aqui na Terra. Uau. Não foi só capela. Existem outras várias. Hoje poderíamos dizer que a Terra é um povo multirracial do universo. Teria uma palavra muito adequada, mas vocês não têm só os exilados de Acapela, vocês têm exilados de vários outros povos vivendo assim como você, um corpo físico, e cada vez vindo mais. E cada vez? Vindo mais. Não exilados, mas cada vez vindo mais espíritos. Agora estamos num processo de trazer espíritos um pouco mais evolutivos para trazer uma consciência maior. Mais evoluídos, né? Isso. O senhor já teve que chegar para alguém ou já soube dessas histórias? Como é que é a hora que alguém recebe essa missiva, essa carta, dizendo, meu amigo, você vai ser exilado? Como é que foi a sua experiência nesse meio? Como é que o espírito reage? Eu imagino que deve ser, assim, alguns, uma tristeza enorme. Existe um aviso. Outros, revolta. Para alguns espíritos como esse, que... Existe um aviso para espíritos que vão passar por esse processo um período muito longo antes de acontecer. Muitas vezes não tem uma consciência. Esse aviso é quando estão fora da consciência, quando estão em seus sonhos, quando estão em outros, de uma forma mais consciente. Existe um aviso num período muito longo, que daria para vocês, para remeter, para ficar mais claro, digamos, de a cada 10 em 10 anos, que o tempo está chegando. Caso ele não houver essa mudança, ele vai ter essa extradição. Isso eu colocando de uma forma mais alinhada no que seria para vocês entenderem. Não é esse tempo, não é essa forma, mas dentro disso. Então vai sendo dito, lógico, que espíritos ignorantes são espíritos ignorantes, ninguém gosta de ser extraditado. E dentro disso, muitos vieram para cá. Entenda aqui como funciona o universo. Ele funciona não numa questão de oposição, opressão. Tudo é solidário na natureza. Exato. Pela conexão, pela afinidade. Então, se aquele espírito veio para cá, ele veio de comum acordo. No interior, veio de comum acordo. Ele pode não estar feliz na sua consciência ignorante, mas na sua... porque ele já não a vibrava na mesma frequência que aquele povo de lá. Ele tinha que vibrar na frequência daqui. Muitos vieram acreditando estar vindo explorar este planeta, explorar essas galáxias, e acabaram aqui. Mesma coisa como acontece nos... Cristóvão acreditou que ia achar as Índias e achou a América. Será que ele achou por acaso? Ou será que a afinidade dele inconscientemente levou até a América? Entendi. Pro exilado, ou como o senhor diz, extraditado, consciente, ele só vai para um ambiente que no fundo é até mais gostoso para ele. Onde ele vai ter ganho. Lá ele está na frente de todo mundo. Nem sempre, né? Nem sempre, mas tem muitos que vêm com essa pretensão. Tipo, eu vou estar muito mais carecido que aqueles ignorantes, eles vão trabalhar para mim. Exatamente. Daí quando nasce, se envolve no sentimento, vê que não é tudo aquilo, abaixa a bola. E vai passando tudo de novo. E tem uns que demoraram a nascer até refazer os tais chamados deuses. Teve muitos extraterrenos que demoraram a reencarnar, ou não reencarnaram da forma que vocês estão hoje. Mas muitos que reencarnaram acreditaram, vieram com toda essa pose, com toda essa ignorância, estão aí até hoje, e hoje estão até melhores. Outros continuam dentro disso, tanto no plano extrafísico quanto no plano físico. Ainda continuam, muitos ainda continuam na ignorância, tentando a todo atrapalhar a evolução terrena, porque já sabem que a próxima extradição está próxima. E eles sabem porque é fato? Porque é fato. Está próxima a próxima extradição? Próxima. Mas o senhor fala em questão de 200 anos. Para mim, 1000 anos é próximo. Ah, bom, porque... Para mim, 200 anos já demora. É. A relação de próximo para vocês é 5, 10, 2 anos. Sim. Quando as pessoas não pensam em meses. Nossa. Então tá certo. O que o senhor precisa fazer para extraditar alguém? Que às vezes ele não vai de bom gosto. Não me coloque numa posição que eu não exerço. Eu não extradito ninguém. Não sou eu. E eu outros comandos. Eu vim pra cá num comando de trabalho de lucidez. Ah. Eu não trabalho extraditando ninguém. Eu só te disse como funciona, verdade. Mas eu não venho fazendo isso. E quem faz, faz como? Eu não posso te falar. Dá choque? Não posso te falar uma coisa que não é do meu. Eu te daria uma perícia. Qual que é a sua perícia? A lucidez. E como que o senhor traz isso para as pessoas? Com a conversa? Hoje trago isso por uma forma de conversa. Mas o comando, que é ligado à lucidez, trabalha numa forma de um planeta. Então, quando nós trabalhamos com um planeta, vamos dando gradualmente os caminhos naquilo que a vibração do planeta se adequa para que se desperte. Então, dentro do nosso comando, entendemos e pedimos a esferas mais superiores que venham aqui, avatares, trazer comando de iluminação, pois se está na hora, se não está, tudo que vai trazendo essa lucidez, nós vamos, não só eu, não se iludam, eu sou um dentro de vários, e vamos trazendo aos poucos isso para o planeta, como o planeta se permite. Então pode-se dizer que vocês são o que chamamos aqui no futebol de olheiros. Vocês vêm aqui, dá uma olhada no planeta, daí fala assim, aquele fulano daquela galáxia seria bom aqui nesse lugar, cara. Ele ajudaria. Vamos entrar em contato com ele? Seja mais. Então, basicamente, a gente tem que agradar vocês. Não. Vocês não precisam me agradar a mim. Pô, pra trazer alguém top aí. É uma forma de brincar. Sim, eu também gosto das brincadeiras. Já estou muito acostumado com vocês, pois estamos em plena conexão com vós. As pessoas entendem, infelizmente, as pessoas têm algumas ilusões a espíritos que estão em comandos planetários, estão em graus que eles julgam mais elevados, que nós estamos conectados. Tem senso de humor, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais senso de humor ele tem. Uhum. Mais engraçado ele é. E outra coisa, meu nobre, nós estamos muito próximos a vós. Estamos toda hora conversando. Vimos vocês fazerem os primeiros vilarejos no meio do nada e construírem cidades. Então, estamos muito relacionados aos costumes de vocês. Então, não há problema nenhum com a brincadeira. Só que não precisa se agradar, porque não é agradando, né? Mas a gente fica ligado na frequência que o planeta num todo vibra. Se está preparado para tal evento, se não está, não há uma gota que caia no seu planeta que o comando inteiro, não só o meu, mas todo esse comando que trabalha para essa evolução não sai. Então tudo que vai está próximo a acontecer. Toda essa parte, tanto aquilo que vocês mesmos fazem ao planeta, nós permitimos. Se estão destruindo Ou se não estão destruindo, se está em um lado que vocês julgam ruim ou não, nós permitimos porque aquilo vai levar vocês a alguns níveis, porque isso foi nos dado pelo alto, essa permissão de poder saber a hora de, se algo está demais, interferir, ou se tem, vocês precisam ainda passar por aqueles estágios, vão passar, se vocês precisam destruir tudo, vai ser, porque tudo isso tem uma função num plano maior. E dentro disso, na parte em que eu trabalho, nós estamos ligados totalmente a lidar com essa questão de esclarecimento num todo. Se precisa vir um avatar, se alguns avatares já estão aqui, estão vindo, se mestres ascensos precisam retornar, trazer mais, o que tipo de lucidez cada grupo pode trazer, todos estão ligados e descendo agrupados, então liberamos aqueles grupos que podem ficar reencarnando na Terra e ali começando a passar informações. Se vocês estudarem, as informações vêm aos poucos. Apesar de vocês terem inúmeras informações há milênios, já no Oriente, em outros povos da civilização de vocês, mas cada vez mais ela vai se dilatando isso a uma grande massa. Isso é o nosso trabalho. O que a gente tem que segurar, a gente segura. Até porque, na verdade, vocês emitem, a gente recebe e devolve aquilo que você precisa para o momento. Se o seu trabalho consiste em esclarecer as pessoas através do seu, ele é passado a nós e nós permitimos. Fala mais um pouco disso, através do seu, passado a nós e nós permitimos. Se o alto diz, ele, ó, colocando de uma forma mais verdadeira, se o alto pede pelo campo vibracional que vocês estão agora, segundo as nossas análises que vai sendo passada para o alto, dentro disso, e se um trabalho de esclarecimento como o seu é pedido pelos seus companheiros do astral quando foram criados, criado esse trabalho antes dele chegar ao momento terreno, ele é passado a um dirigente de uma colônia. O dirigente da colônia passa até esferas mais superiores, até chegar ao comando da lucidez. Desde o comando da lucidez, a análise, que é passado pelo alto. Putz. Volta e é repassado por vocês. Caramba. E a gente reclama de burocracia aqui. É lógico que a nossa velocidade é muito maior, nada tão demorado. Não há carimbos e protocolos. Mas há uma inteligência a favor disso, não é bagunçado. Não, uma ideia se desperta e de repente. Ela parece às vezes ser despertada, mas tem um fundamento atrás. Certo. Quando se fala de comando, até por patriotismo, a gente fica meio assim. O ego, né? Dizendo assim, peraí. Se Jesus é o governador do sistema solar, pode ser outros nomes, né? Sim. O Tume é o governador da Terra. Não precisa dessa terrestre ficar apitando aqui dentro. E quem diz que eles não são mais extraterrestres? O problema é que vocês, como diz, uma visão de ego patriótico, acaba se colocando como se vocês também não fossem. É que vocês ainda têm uma visão totalmente limitada, muito, como uma palavra de vocês, bairrista, do que é. Quando vocês se verem como seres também da galáxia, pois são, estão transvestidos como seres humanos do planeta Terra, mas são como outros, já vieram de outros lugares e vão para outros. Todos somos irmãos no universo. Não somos ETs que estão controlando vocês como marionetes. Só estamos num processo de ensino, num planeta escola. Apenas isso. Esse ciúme que brota dentro do ser humano, sobretudo religioso, né? É, vê uma afronta para um espírita, às vezes, vê uma afronta para com as organizações muito sensatas que são passadas para a gente, onde a extraterrestre não, ele só entra na doutrina espírita, onde que é um dos pilares dela, que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade possível, porque o Mozart de Vênus conseguiu se comunicar com a gente. Certo. Né? Mas de onde vem esse ciúme, sabendo que é assim, quando vocês dizem assim, nós temos um comando, e esse comando faz parte de todo esse processo, e tem a sua importância sim, porque se não existisse a importância, ele não faria parte do mecanismo. Exatamente. Ciúmes vem do ego. Ainda dessa paixão, desses vícios e ilusões que trouxeram vocês para cá. Então, para começo de conversa. Então, é algo que ainda traz meu nome e vocês dentro disso. Isso é comum, isso é um caminho a ser trabalhado. Vocês estão aqui para trabalhar. Então, quando vocês começam e a gente, nós, em nenhum momento acreditaríamos que quando isso começasse a ser elucidado de forma um pouco aqui, um pouco ali, dessa organização, pois vocês têm um grande, muito problema com organização, já em primeiro lugar, e com essa interferência que vocês já veem como interferência, nós entenderíamos que de primeira seria um problema para vocês, pois já começa toda essa questão do ego, o patriotismo, o bairrismo, como pode-se dizer, essa situação em que vocês se veem como menos, e para se autoafirmar ficam magoados, pois estão lidando com seres mais iluminados, como vocês gostam de dizer, mas quando entendem que eles têm uma inteligência e uma organização a favor de uma melhora, mesmo assim, isso mexe com seu ego. Por isso. Porque a gente tem dificuldade de se libertar do apego às posses, paixões e desejos. Exatamente. Claro. Mas vamos trazer para um exemplo mais vivo, e o senhor, vivendo todas essas épocas da humanidade, saberá fazer isso com maestria. Vamos dizer que aqui é uma escola e a gente seja aluno. Sim. O responsável pelos planetas do nosso sistema solar seria, por exemplo, Marte uma escola, Júpiter outra e a Terra outra. Certo. Tem esse diretor que cuida dessas três escolas. Certo. Daí, em cada escola tem um diretor local. Certo. Esse diretor local da escola é quem chama, nem é quem chama vocês. Vocês fazem parte assim, tá o diretor das três escolas ali. Aí ele chega e fala assim, olha Lúcio, fala pra mim o que tu sente aí em relação a essas escolas. Tá precisando de reforço? Está precisando de aluno mais para levar os outros mais para cima, um aluno mais esclarecido, está precisando de supervisor mais esclarecido. E aí vocês chegam para o diretor dessas três escolas e falam, olha, e dá o relatório de vocês. Isso que o senhor está falando, é para somar, não é para subtrair. Exatamente. É mais ou menos assim, é aí que vocês entram, ou vocês entram mais embaixo, onde diz assim, o diretor da Terra que chama, não o diretor dessas três. Eu sou ligado ao seu planeta. Isso. Ao seu planeta. Então, digamos que é que vocês têm uma grande dificuldade hierárquica quando acredita que hierarquia é sempre crescendo e não entendem que é, nos vemos como iguais. Ou seja, a gente acha que é vertical. Conta na horizontal. Então, nessa grande dificuldade, eu entendo, por estar sempre observando como vocês são. Então, vamos colocar assim, meu nobre. Quando eu estou, eu e um grupo, imagine uma faculdade, não vamos pôr uma escola, vamos pôr uma faculdade grande, onde você tem um departamento que precisa estar observando se os alunos estão, além de estarem com uma matéria ótima para o seu desenvolvimento e as suas capacidades em cada matéria, em cada profissão que ali vão exercer, em cada grade, se aquilo está tendo proveito não só nas provas, como pós saída da faculdade. Então é um departamento. Dentro desse departamento estou eu, Lúcio. Então nada melhor que chamar um extraterrestre que já está aclimatizado àquela forma de vida a qual almejamos, aspiramos. Sim. Que chamaram, mas não sei se apegou muito a isso. Ah, é? Quando existe um projeto de utilizar esse planeta para fazer esse caminho, essa escola, ali foi se montado primeiro as bases, fora do planeta. Depois vieram os exilados. Então a gente veio antes, preparou o terreno, preparou tudo como ia ser. E depois trouxemos os nossos amigos. Ou seja, não tem como chamar um extraterrestre mais extraterrestre do que você já era. Porque já veio todo mundo de fora, é isso? Exatamente. Você e todo mundo. Por que todo mundo pensa assim, todo mundo menos eu? Porque vocês ainda estão apegados ao ego. Claro. Porque vocês ainda não conseguem se ver como seres da galáxia, do universo, das estrelas. E vocês ainda se veem como seres da Terra. Questão. Por que brigamos como não, né? Porque pior que os nossos cachorros, os nossos gatos, entre a gente. Mas a hora que vem essa ideia de um terceiro, de um extraterrestre, a gente gosta de dizer que somos unidos e que vamos combatê-los. Porque daí vocês entendem. É a mesma coisa. Tanto como, vamos colocar, você pode ter os seus problemas com seus familiares. Mas se vem um vizinho dizer que a bagunça do seu irmão na rua é pior e falar mal dele, você vai acabar se doendo. Então, quando vocês veem muito os extraterrestres como inimigos, porque vocês não se colocam como irmãos planetários, irmãos das estrelas, vocês acabam se colocando naquela velha questão da autoafirmação. Como menos, mas eu preciso me autoafirmar perante eles que querem me controlar, pois eles são mais esclarecidos e mais evoluídos. Então, vocês acreditam nessas questões que vão chegar aqui, com raios lasers explodindo vocês e tudo mais. Mas já estamos aqui há muito tempo. Muitos comandantes, agora que eu digo comandantes políticos, reis do seu planeta, já sabem que estamos aqui, já têm contato direto com nós. E eles têm algumas datas, algum período para começar a explicar para a grande massa que existe vida fora da Terra. A NASA é totalmente envolvida nisso e ela está começando a abrir, pois o tempo já foi pedido. Até hoje a gente se aparece uma vez por todas. Boa. Quando se fala ou a gente se aparece, talvez eu me expressei de uma forma agressiva. Não. Ou, quando eu digo a gente, eu não digo nem eu, pois não seria eu que me apareceria, seria outros. É. Mas pergunte. Quando diz a gente se aparece, se vocês estão em uma realidade vibratória, de densidade diferente da nossa, aparecer seria mesmo que os espíritos aparecem. A gente ia chamar vocês de espírito, plasmando uma forma que quer, para dizer que não é humano. Como esse aparecer seria mais tactível, mais uma prova real da realidade de vocês? Tem seres extraterrestres que estão na mesma dimensão física que de vocês. E densidade, claro. Densidade. E mesmo que se quebra essa diferença vibratória e vocês, ou que nós adensamos um pouco mais até a um ponto de ficar ao seu olho nu, aí vocês não precisam mais de médiuns para se comunicar. Pois se nós conseguimos e permitimos essa lucidez, será até os desencarnados. Aí vocês vão saber, pelas formas variáveis de corpos, de vidas, o que são os seus desencarnados e os que são os extraterrestres. Sim. Mas talvez esse período não esteja tão longo, tão distante. Tão distante. Chico Xavier disse que a data limite é 2019. E a gente sabe que essa data limite corresponde a um momento onde a tecnologia vai começar, pela inteligência humana, se ocupar com o todo. Como que os extraterrestres entrariam no que se refere à chegada do mundo de regeneração? Nós... Eu estou tão acostumado a estar aqui com vocês que eu não consigo me colocar como diferente. Mas eu falo pelo que eu sei, não por um todo. O que eu falar por extraterrestres, eu falar até por vocês. Não são extraterrestres. Né? É que vocês veem por onde vocês vivem. Mas o que seriam os viventes da estrela? Vamos de acordo com o que vocês transmitem. Mesmo que existe esse tempo de renovação está se iniciando agora, nessa transição que vocês vão passar por esses planetas e nessa transição que vocês vão passar neste planeta, é vocês que decidem como vai ser a renovação. Tudo está na mão de vocês, não está na nossa. Entendam, quando eles dizem que vocês são responsáveis por tudo, isso é universal. É vocês que vão se permitindo essa renovação. E dentro do que vocês vão passando, nós vamos se observando a vibração da lucidez e assim lhe dando mais instrumentos para que ela cada vez seja mais desperta, e dentro disso, os espíritos, os tais extraterrestres, como vocês gostam de falar, vão se apresentando e tudo vai se renovando no planeta de vocês. Talvez seja uma data limite do que vocês estão acostumados e para o que vão vir. Nós, eu e o Jefferson e o Lúcio, ainda vamos interagir assim igual eu estou interagindo com o seu médium? Sim. Antes de eu desencarnar? Ou já interagimos? Vai que já interagimos e eu esqueci. É possível. Sim. É possível. Mas com outros, com certeza. Com os próximos que virão. Com os primeiros, né? Sim. Isso é certeza que antes de eu desencarnar, vamos interagir com eles. Sim. Então, obviamente, vai ser antes de 50 anos, esse contato. As pessoas falam sobre o evento, né? Que chamam o evento, que esse grande evento vai ser um evento de contato, é um dia que já está programado tudo que vai acontecer, como vai acontecer. A chegada dos extraterrestres vai representar o quê? Porque muitas pessoas diziam assim, eles vão trazer tecnologia, vão trazer a cura. Mas a gente conhece, por exemplo, que o astral não libera nada que a gente não esteja merecendo. Exato. Mérito. A hora que vocês estiverem preparados, muito se cria assim, enorme fantasias na cabeça. O senhor frisou enorme. Enorme fantasias na cabeça sobre o que vamos trazer. Não é bem por aí. É o interesse, né? É, vocês sempre estão querendo algo. O extraterrestre não está nem aí com ele, eu quero saber o que ele me traz de bom. Puta, que coisa feia, né? Como? Vocês, em primeiro, precisam estar preparados para ver algumas coisas. Dentro de si próprio, né? Para depois buscar fora o que o mundo vai trazer. Olha. Tecnologia, cura. A cura pode ser feita por si. A tecnologia alienígena vocês já têm. Em alguma parte, em alguns países já tem. Uma tecnologia muito primitiva, mas tem. Foi deixado e está aí. Já ajuda vocês muito. Mas vocês primeiro precisam ver para vocês, a hora que vocês pararem de se ver como humanos e ver nós como extraterrestres, quem sabe a gente conversa. Sim, pro cara a cara, né? Tem muita gente, eu vou chamar nessa pira, mas às vezes existe mesmo, o senhor saberia dizer. De dizer que tá sendo chipado. Que tudo é chipado, ah, fui chipado, nada pegou, me pegou e me abduziu e fui chipado. Que tanto vocês chipam as pessoas? Quando começam esses movimentos, as pessoas começam a... Você, quando eu me propus a vir aqui falar com você, até no movimento no qual eu trabalho com esse moço, você é o primeiro que levou para o lado do extraterrestre. Olha, mas eu represento muita gente, sim, né? Sim, sim, e isso é interessante. Até eu trabalho com ele e ele me vê e observa, ele sabe que eu não sou daqui, mas até pela forma que eu trabalho junto com ele, não levo para esse lado e ninguém sabe. Mas muitas pessoas já começam, quando entram esses movimentos, e começam a fantasiar, quando começa a ter informações, já começa todo mundo. Quando foi passadas as informações dos magos negros, todo mundo é atacado por magos negros, todo mundo é atacado por dragões, todo mundo é atacado. Aí é a mesma coisa quando as pessoas criam movimentos quânticos, de cura quântica, as pessoas faltam fazer fast foods quânticos, onde tudo vira quântico, as pessoas não entenderam que é passado informações, mas aquilo vira o quê? Vira uma grande fantasia de tudo que se pode tirar daquele entretenimento, da moda do momento, as pessoas acabam tirando. Então, acabam. Muitos até acreditam que são chipados. Mas se realmente é chipado, não. Não é todo mundo que é chipado, que é abduzido. Tem muitas pessoas que são abduzidas que nem sonham, passam vida sem saber que é abduzido. Vive uma vida comum. Abduções são feitas para determinados estudos. As pessoas se iludem muito, criam muitas fantasias, pois é aquela velha história. Elas acabam vendo como inimigos. Se você pensar que estamos aqui há tanto tempo, temos um contato direto com vocês há tanto tempo, por que que agora a gente vai sair chipando todo mundo? Por que já não chipamos quando vocês não tinham uma tecnologia para se transmitir em povos? Por que não chipamos vocês na Idade Média, quando vocês não conseguiam conversar entre os países como se conversam hoje? Até parece que agora carrega alguma coisa melhor. É, mudou, não. Que vocês queiram, pois existia 500 a 1000 anos atrás. É. E que a tecnologia de vocês era rudimentar. Sim. Fantasia.